Como diz Gustavinho, é ficha limpa, devia! Sempre fui predestinado ao cessado. É muita luxúria, devia! Quando você me toca, não arrepia a pele. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Você também, e a gente tá enganando quem? É tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo, menos um casal. É doendo, né, filha? Doa que doer. No caso eu, vou indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. O moral de Bicoara.